eu cantaria para mim. No meu lugar você diria algo meio tipo assim: vem pro camarim. No seu lugar eu cantaria para mim. No meu lugar você diria algo meio tipo assim: vem pro camarim. Mas daqui te vendo com meu violão, linda e mais ainda sem se produzir. Toco algumas notas pra te acompanhar. Vamos, vai começar agora o nosso show. Eu no seu lugar eu cantaria para mim. No meu lugar você diria algo meio de voz. Seu lugar eu cantaria para mim. O meu lugar você diria algo meio tipo assim: vem pro camarim. Eu quero.